Dia 8, Ruth. Meu amor pode superar todos os obstáculos. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth 2, verso 12. Deus diz: Não importa o que aconteça em sua vida, eu posso alcançar o seu coração com o poder de transformar você em alguém que me valorize acima de tudo e de todos. Estou determinado a reverter os seus valores. Meu plano possui um final feliz, um ótimo final, muito melhor do que você possa imaginar, mas o final feliz é apenas para o santo. Estou comprometido com a sua santidade a qualquer custo para mim, exigidos por minha natureza, e a qualquer custo para você, exigidos por sua natureza, e no tempo que for necessário. Existem obstáculos difíceis que eu devo sujeitar para torná-lo sagrado. Lido com três deles no livro de Ruth, desvantagens naturais que, para você, parecem mais importantes superar do que um sistema de valor profano. Sonhos destruídos que trazem tanta dor para sua vida que dificulta dar boas-vindas à oportunidade que eles fornecem para novos níveis de confiança. E recursos materiais que tornam fácil disfarçar o narcisismo por trás da generosidade não sacrificial. A vida de Ruth é um viveram felizes para sempre. Mas não é uma parábola sobre o meu poder de deixar a vida mais confortável. É uma parábola sobre o meu poder de tornar as pessoas santas. Tenha isso em mente. Apenas a santidade traz alegria. Nenhum problema em sua vida, seja ele difícil, tal como perdas ou prejuízos, seja ele agradável, tal como a riqueza pode parar no meu plano. A fé e a esperança juntas liberam o amor. E o amor é sagrado. Ouça o que estou dizendo nessa carta de amor. Não importa o quão sombrio esteja o mundo ao seu redor, não importa o quão difícil esteja o mundo dentro de você, meu plano supera todos os obstáculos em direção à santidade. Dedique um momento para orar. Obrigado, Senhor, por sua visão e comprometimento de me tornar como o seu filho, serei muito maiores e mais bonitos do que a minha visão para mim mesmo. Não importa o quão sombrio esteja o mundo à minha volta, ou quão difícil se torne o mundo dentro de mim, obrigada por seu plano e de superar todos os obstáculos em direção à santidade. Em nome de Jesus. Amém.